Panorama Agrícola para 4 de outubro de 2013, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de Lua Nova, 4 de outubro, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: a dúvida vem antes do conhecimento. Sexta de boletim do SC Rural, 50 projetos em andamento, confira. E no Alimento e Companhia, conheça o curso Ciência e Tecnologia de Alimento. Dica do dia. Vai aí uma dica de relação de consumo. O fornecedor é obrigado a garantir a qualidade e a eficiência do produto que vende. Se o fornecedor não lhe der essa garantia na hora da compra, você tem outra garantia. É a garantia legal dada por lei. O prazo da garantia legal é de 30 dias para produtos não duráveis e de 90 dias para os duráveis. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Atualmente, o programa de Estado SC Rural tem apoiado 50 projetos estruturantes. Quem faz um balanço sobre o trabalho do SC Rural é Osmar Trombeta, gerente do Fundo de Investimentos Sustentáveis. Nós estamos com o processo completo, vamos dizer assim, em andamento. E esse completo nós entendemos como sendo projetos que já foram pagos, projetos que estão sendo pagos. Tem alguns que estão sendo elaborados, tem outras situações onde os grupos estão fazendo sua manifestação de interesse. Quer dizer, nós temos a vontade dos grupos, dos agricultores, nós podemos definir em 4 etapas, que são essas. Então, nós já temos alguns projetos, aqueles que foram encaminhados em 2011, alguns já estão pagos. Nós temos grande parte dos projetos, que ao total hoje somos 53, que estão em andamento. Mais especificamente, aqueles pagos são 3, que foram pagos totalmente, aproximadamente R$ 600 mil, e os demais estão em fase de andamento. Alguns já publicaram edital para aquisição dos bens e outros estão aguardando, né, o trâmite normal do aspecto administrativo, então, para que também possam fazer os investimentos. Hoje nós temos, em torno comprometido em termos de recursos, aproximadamente 11 milhões e meio, sendo que até o momento, em função da demora, porque muitas vezes os processos eles precisam serem listados, então existe todo um período regulamentar para que essas coisas aconteçam, nós temos aproximadamente 2 milhões de reais que foram já repassados aos agricultores. Quais os projetos, Trombeta, que chamam mais atenção em termos assim de estrutura, de novidade? Eu diria que não existe alguma coisa, vamos dizer assim, que chame mais atenção. Porque nós temos projetos que envolvem a estruturação das organizações, dos produtores. Nós temos, como por exemplo, construção de sedes com lojas para comercialização dos produtos agrícolas. Nós temos apoiado a aquisição de veículos, caminhões mais especificamente, para a coleta de leite, que é uma forma de nós possibilitarmos mais renda para os agricultores, porque ele deixa de pagar o frete, então isso reconverte esses valores para o preço pago do leite. Nós temos o apoio bastante forte a pequenas agroindústrias nas mais diversas áreas. Temos também apoio aos jovens, principalmente, mas não só, na melhoria de sistemas produtivos. A atividade leiteira também ela tem um destaque. Então, eu diria que há uma diversificação muito grande, passando inclusive pela área de turismo, onde nós temos 2 projetos que o foco é ampliar a estrutura receptiva dos agricultores para melhorar inclusive o turismo, o atrativo de, como eu disse, de recebimento, que passa por restaurantes, as acomodações, melhoria da qualidade, vamos dizer assim, daqueles equipamentos que o visitante vai receber ou vai precisar no dia a dia. Então, nós temos dessa totalidade de 53 projetos, nós temos as mais diversas especificidades, e o que é importante em todo o estado, nós não temos nenhuma região que o processo não esteja ocorrendo. Ainda em 2013 é possível fazer manifestações de interesse? Nós definimos, até para efeito de um planejamento melhor dos trabalhos aqui da Secretaria Executiva Estadual, nós tínhamos duas chamadas somente no mês de maio e no mês de novembro. E então, como, vamos assim, para não haver um acúmulo nesses dois momentos, em acordo com o Banco Mundial, que é o órgão de apoio ao Estado de Santa Catarina, que é o grande investidor, buscamos então quatro novas datas. As manifestações, então, elas são analisadas em abril, em junho, em agosto e em outubro. Isso nada impede que as equipes locais, as equipes regionais, elas encaminhem as manifestações a qualquer tempo. Porém, o nosso compromisso aqui da Secretaria Executiva é nesses momentos, volto a dizer, em abril, em junho, agosto e outubro, nós dedicarmos um tempo específico para a análise dessas manifestações de interesse. Já os projetos, como é uma consequência da aprovação da manifestação de interesse, eles podem ser encaminhados a qualquer momento. Você ouviu a entrevista com Osmar Trombeta, gerente do Fundo de Investimentos Sustentáveis do Programa de Estado Santa Catarina Rural. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No quadro de hoje, você conhece o curso da Universidade Federal de Santa Catarina, Ciência e Tecnologia de Alimentos, na voz da professora Marilde Bordignon Luiz. Em Ciência e Tecnologia de Alimentos, cientista de alimentos. E se inscreve no Conselho de Química, né? Daí é ligado com o Conselho de Química. Então tem uma formação para atuar na indústria de alimentos, instituições de ensino superior, em pesquisa, em processos, análises, novos produtos. É bem, bem ampla assim, a atuação. Hoje há uma demanda crescente por alimentos, professora. Como é que vocês tratam isso dentro do curso e a questão também de alimentos naturais, saudáveis? Tudo isso é trabalhado, né? Tanto na elaboração de novos produtos, no controle de qualidade, também geneticamente modificados, a gente tem disciplinas, tem pesquisas na área, também não produzindo, porque aí é uma outra profissão, né, que produz, o nosso trabalho é analisar, né, o alimento e elaborar, trabalhar com o produto na pós-colheita ou na produção, tanto em vegetais, animais, etc. Então, esse assunto sempre é abordado, né? De que forma esse profissional, cientista do alimento, pode ajudar na agricultura? Processando o produto, né? Agregando valor, né? Também tem várias pesquisas e também é trabalhado em disciplinas a parte de aproveitamento de resíduos, chamado tecnologias limpas, né? Tem vários professores trabalhando com isso. Agregando valor, né? Pois uma cenoura, ela vai ter um valor X, mas um suco de cenoura, um produto minimamente elaborado, por exemplo, com vegetal tipo cenoura, ou alface, tomate. É nisso que ele trabalha, né? Na transformação da matéria-prima num produto acabado. Professor, o curso trabalha também com alimentos saudáveis, alimentos orgânicos? É, que esse conceito ele é um pouco... Porque produzir o alimento orgânico é o agrônomo, né? Nós cuidamos, vamos supor, do controle e qualidade desse alimento orgânico, então, para garantir que ele realmente foi elaborado de forma orgânica e processando o alimento, né? Nesse sentido. A produção do alimento orgânico, daí é o agrônomo, né, que vai fazer essa parte, né? Mas a certificação seria com um profissional de alimento? Exatamente, a certificação com a gente. Isso é uma cadeia, né? Por isso que é o todo centro de ciências agrárias, né? Com vários cursos e cada um com as suas funções. Qual é a tendência, professora, nessa área de alimentos? De crescimento, muito grande, né? Porque acredita-se que sem o alimento, realmente, ninguém fica, né? E agregar valor, né? De evitar a perda... os produtos hoje elaborados, a vida mais fácil, alimentações rápidas, né? Então, menos tempo de preparar seus próprios alimentos e a tendência de alimentos mais prontos. Essa questão de alimentos mais rápidos, mais prontos, ela não se confronta com a questão do alimento saudável? Não. Ou dá para fazer alimento saudável de forma rápida? Dá. Um suco é um exemplo, né? Você tem um suco que você aproveita a tua fruta, transforma num suco. Ele é um alimento saudável e ele está pronto. Uma salada, você pode pegar uma embalagem pronta e utilizar essa salada, né? E ele é saudável. Não queira dizer que o industrializado não seja saudável. Tem que saber trabalhar com isso, né? Correto. Para quem está nos ouvindo, professora, como acessar o curso, como entrar? O curso chama Ciência e Tecnologia de Alimentos, né? cta.ufsc.br. Nós temos uma página com todos os dados do curso, o currículo, carga horária. Se quiser também conhecer o nossos laboratórios, 3721-6290, né? Pode falar com a Elza, ela agenda visitas para conhecer nossos laboratórios, conhecer nossos professores. Você ouviu a professora Marilde Bordion Luiz em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.